que eu não consegui me locomover direito. E agora que tá recuperando, daqui a pouco voltar pro futebol, né? Com o Plantão Cirurgias, o governo do Ceará está realizando milhares de cirurgias eletivas em todo o estado, reduzindo a fila de espera e apoiando a saúde nos municípios. Como a cirurgia de joelho do Tiago. Se você ainda está aguardando sua cirurgia eletiva, precisa atualizar seu cadastro. Acesse o Ceará App ou ligue 0800-280-5110. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Programa Assunção Jogando Bola, com toda a equipe esportiva. De 17 às 19 horas, na Assunção AM620. Você está ouvindo Bate Bola Esportivo. Mário Otoni. 8:51. Alô, eu desviando. Hoje é sexta, dia de bar do vinil. Separando aquela mesa pra você e pro César Augusto, viu? E vou levar o J. Lacerda. Beba pouco, Lacerda, que amanhã tem um alô Fortaleza, viu? Não vá se peneirar demais, não. Tá certo? Vamos trazer a segunda passada pelo Tricolor de Aço com a Luiz de Lima para embalagens Nossa Senhora Aparecida. Embalagens e caixas de papelão na rua Coronel Alexandrino, 637 Montese. Pedidos com o Clemilton, 98741-7059. O Leão em Lourão. Voltando, Mário, com mais notícias da equipe do Fortaleza. O Tricolor de Aço, 47.791 torcedores já garantiram presença no Castelão no jogo de sábado, 16 horas contra a equipe do Flamengo. O visitante já tem 14.661. Fortaleza liberou para o visitante setor superior e inferior norte. O check-in, 25.190. Ingressos para o torcedor do Tricolor de Aço, vendidos 7.910 ingressos. Portanto, aí é o Fortaleza, é o check-in aí, a venda de ingresso. O Tricolor de Aço, o amigo Mário Kempis publicou aí, de um colega, que as melhores médias da Copa Sul-Americana, desde quando ela foi reformulada, em 2002 até 2023, a melhor média de público, sabe de quem é? Do Fortaleza, meu amigo. 42.993. E é a melhor média. E vem como brasileiro, depois do Fortaleza, a equipe do Ceará com 31.488. Outro brasileiro, vamos ver quem é. Aí vem o Internacional com 26.718. O Fluminense, 24.678. Portanto, esse é o balanço. O Fortaleza em primeiro lugar e o Ceará está no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, a equipe do Ceará. Fortaleza volta a treinar amanhã à tarde e acontecerá a concentração logo em seguida. A todos, uma boa noite até às 23 horas nas últimas do esporte. Valeu, grande Aloysio Lima, 8:54, 8:54 no Fortaleza. Vamos ao Ceará, o alvinegro de Polo Gabuçu, em destaque no programa para S10. Cred, seu dinheiro, ora, em 10 minutos. Tá certo, César Augusto? Você que tá doido por um empréstimozinho, não é? Você que tá doido por uma grana, seu dinheiro em 10 minutos. Empréstimo com seu cartão de crédito, papel de luz e agora no seu FGTS. Ligue agora mesmo, 989-43-8643. Vamos lá, S10 Cred, 989-43-8643. Papel de luz não, velho. Trazendo ele, Tony Mota, com o Ceará. É contigo, Tony. Ok, Mário, voltando dentro do toque final aqui no Bate Bola Esportivo, e a gente traz aqui as opções que o torcedor do Ceará tem. Inclusive tem futsal para comparecer amanhã, 11 horas da manhã, no ginásio Vozão, onde o Ceará futsal vai enfrentar a equipe do São João do Jaguaribe. É um adversário que dá realmente um certo trabalho ao Ceará, despachou o Ceará da Copa do Nordeste de Futsal há cerca de um mês e acabou conquistando essa mesma Copa do Nordeste da atual temporada, ele é o campeão. Então, é um adversário difícil e o Ceará se encontra com ele de novo. São dois jogos, o primeiro amanhã, 11 da manhã, o torcedor leva 1 quilo de alimento não perecível e dá aquela força, aquele apoio ao time de futsal, porque o Ceará vencendo leva uma vantagem para o jogo de volta, que será no dia 11, né? Será às 20 horas, jogo este que vai definir quem vai à fase final da competição. E o Ceará, se passar a fase final, vai disputar o seu 5º título estadual de futsal. Então é uma boa opção aí para o torcedor do Ceará comparecer amanhã, repito, 11 horas. Dá tempo tomar, assistir o jogo, depois toma uma geladinha e vai almoçar sem nenhum problema, porque o jogo do profissional contra o Botafogo é somente às 17 horas, dá tempo demais. E o Ceará já está pronto, só repetindo aqui o provável time que o Mancini deve colocar em campo amanhã, às 5 da tarde, lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo, com Richard no gol, Varley na lateral direita, Luiz Otávio, David Ricardo e o Paulo Vitor. Meio campo com Léo Santos, Jean Carlos e Chay. Na frente tem Janderson, Nicolas centralizado. E lá pela esquerda no ataque o Eric Pulga. É uma possibilidade do Ceará amanhã. Tony Mota com notícias do Ceará para o programa Bate-Bola Esportivo. Valeu, grande Tony Mota, com as informações. O Alvinegro de Porangabuçu. Você volta às 23 horas, às últimas do esporte, com Júlio Salles e equipe aqui na Assunção. Tadeu Costa, madeireira, ferragens para fabricação de móveis, dobradiças, corrediços, fita de borda, parafusos, pistões, perfil de alumínio, adesivos e projetos em 3D. Tadeu Costa, madeireira, Avenida General Bozano de Paiva, 4455 Siqueira, ligue 99101-0207. Fale com o Tadeu. Lion Auto Center é o Lion com o Dr. Leneudo. Não tem jeito. Pneus multimarcas para carros leves e pesados. Alinhamento e balanceamento, baterias Bonizeta, Avenida Castelo de Castro, 1571, São Cristóvão, Telezap 98821-4266. É o Lion, aquele abraço, boa noite. Dr. Leneudo, grande festival de preços baixos em móveis para escritório e para o lar, na Loja das Estantes. Cadeira diretor com relax, R$ 765,90. Roupeiro para funcionários, 8 vãos, R$ 1.167,90. E mesa para estudo de 1 metro, R$ 261,90. Tudo em 8 vezes sem juros. Estacionamento grátis, ligue 3235-4143. Fale quando é pai ou não é filho e consertamos a cadeira do seu escritório. O Sport diminuiu, César. 2-1 agora, Mirassol em cima do Sport. 50 minutos, o jogo vai aos 53. Mas daqui a pouco, 9:30, tem Londrina e Guarani de Campinas, Juventude e Ituano. Vamos acompanhar o finalzinho aí do jogo entre Mirassol e Sport. Oferecimento Feijão Turquesa 50, vamos até 53 em princípio. Tem mais 1 minuto lá para ser acrescentado, não é isso, Antônio? É, ele fez sinal de 1 minuto quando ficou na revisão daquele lance do Diego Souza. Então vamos até 54. Tem 4 minutos de jogo ainda. Campeonato Brasileiro no José Maria de Campos Maia, Mirassol 2. Gabriel e Chico Kim, Sport 1, Wanderson. Esse gol do Sport foi o de número 704 da Série B do Brasileiro, número 55 do Sport e o primeiro de Wanderson. Aperta o Sport, lançamento na entrada da grande área, rebote de bola para o time pernambucano, bola trabalhada na meia direita para Rosales, passa a bola, Rosales, já passou, passou no grande círculo, pressão total do Sport em busca de 1 ponto heróico em Mirassol no interior de São Paulo para não perder mais uma na Série B, para não sair do G4 com os resultados prováveis da rodada. Lançamento na entrada da área, Luiz Otávio cortou, todo mundo pedindo pênalti, o árbitro não marcou, a bola voltou aqui para o time pernambucano, o árbitro está sinalizando lá que foi com o corpo. 51 minutos do segundo tempo, Mirassol 2, Sport tem 1. A bola para o time do Sport aqui na intermediária, organizando a saída para o ataque, bola para Dan Denis. Ele tenta a ligação direta na base do chutão, na base do vamos que vamos, na base do Buma meu boi. Lançamento na entrada na grande área, corta, é no abafa, é no abafa, é no abafa. A bola sobra aqui na intermediária, agora fica em poder da equipe do Mirassol. Mirassol domina a bola pelo lado esquerdo, tentando sair Fernandinho. Fernandinho chamando a falta, chamando a falta, chamando a falta. Ela não veio e a posse de bola pernambucana. 52, lateral para o time do Sport. Bola tocada na intermediária, não pode ficar com a bola aí. O Felipinho diz: eu vou jogar na frente. Já sacudiu a bola na entrada da grande área, desviada de cabeça para ninguém. Muralha para dominar no interior, claro, da pequena área. O nome do jogo, Gabriel. Complementando a informação do João, a última vez que o Wanderson tinha marcado um gol foi no dia 26 de abril, naquele jogo da terceira fase da Copa do Brasil do Sport contra o Coritiba na Ilha do Retiro. São mais 2 minutos, hein? Vai até 55. 10 minutos de acréscimo na partida. Dispara o time do Mirassol para o campo de ataque. Domina a bola pela ponta direita. Vai embora o time do Mirassol. Não era para fazer essa falta aí. O Filipinho matou a jogada na arrancada pela direita do Julimar. Era tudo que o Mirassol queria, Antônio Gabriel. A falta no campo de ataque, né? O Julimar foi para um contra um com o Filipinho. Próximo à linha lateral, botou na frente e o Filipinho acabou derrubando o jogador da equipe do Mirassol. O Mirassol vai demorar uma eternidade para cobrar essa falta e segue 2-1 para a equipe paulista. 53, marca o eletrônico. Placar de Mirassol 2, o Sport tem 1. O jogo vai até 55. Daqui a pouco a bola vai rolar em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Alfredo Jaconi para a Juventude Ituano. Muita reclamação do banco do Mirassol com esses 2 minutos a mais. Marcelo Araújo, Igor Moura, João Vitor Amorim para a Juventude Ituano. Juventude Ituano 9:30. Depois do comentário de Edinaldo Santos para Mirassol Sport. Está brigando pela bola na ponta direita agora a equipe do Mirassol. Ela foi na lateral. Mais um arremesso, Manoel. Mais uma posse de bola para a equipe paulista. Vai gastando o tempo o time do Mirassol. Uma vitória que até aqui coloca o Mirassol na briga para subir para a primeira divisão. O time do interior de São Paulo. Chega a 57 pontos. Está embolado lá o time do Mirassol. Está chegando para a briga também. Meu Deus do céu, que emocionante final da Série B. Sport se complica todo. Segunda derrota consecutiva. Vai ter que ganhar de todo jeito do Atlético Goianiense. Talvez já entre na sexta-feira que vem em campo, já fora do G4. Meu Deus do céu, que confusão. 54, a bola tocada na ponta direita, brigando, rasgando bola, tirando de qualquer maneira Fabinho. Último minuto do jogo, Neto Moura perdeu, a bola sobra na intermediária. O Atro ia marcar falta, marcou. Falta para o time do Sport na intermediária. A bola vai ser sacudida lá na área, para frente, lá na frente, para ver o que acontece. O Peglo tá caído, levou uma pancada, Gabriel. Em tese, faltam 30 segundos para o jogo acabar. Subiu um cartão amarelo, já eu confirmo para quem. Mas a falta vai ser no campo de defesa do Sport. Um bumba, meu boi, lá para frente. O Denis está pedindo autorização ao Enderson Moreira para ir para a área. Exato. O Denis está pedindo para ir para a área. Quem pegou pesado foi o Neto Moura. Moura, cartão amarelo para ele. Passa no João Peglo. Lançada a bola. O Denis está de atacante. O goleiro está de atacante. Estão pedindo o fim do jogo. O banco inteiro do Mirassol pede o fim do jogo. O árbitro coloca o apito na boca. Cobrado lateral. Ninguém mexe mais na bola no José Maria de Campos Maia. O Mirassol venceu. O Sport perdeu de novo. Simplesmente dramática vitória do time do Mirassol. Mirassol 2, Sport 1. E agora, Leão? E agora, Leão? Mirassol 2, Sport 1. Mirassol está na briga, chega a 57 pontos. Sport estaciona com 59 pontos. E tem ameaçada a sua posição no G4, Antônio Gabriel. E toda a festa da equipe do Mirassol, comissão técnica, é com o Alex Muralha. Não é para menos. Foi ele que garantiu essa vitória com a defesa espetacular na cabeçada do Rafael Thierry. Mirassol só venceu o jogo por conta do seu goleiro. Todo mundo foi comemorar com o Alex Muralha, que fez uma defesa espetacular na reta final do jogo. Detalhe para o Rafael Thierry, que está caído no gramado. É o Thierry, não, é o Peglo, que está caído no gramado, com dores na perna direita após o apito final. E muita festa da torcida do Mirassol e também dos jogadores da equipe do Mirassol. E tome reclamação do Enderson Moreira, tá? Enderson Moreira foi lá cobrar a arbitragem, tá reclamando até agora. O Chico tá por ali também para afastar o técnico do Sport, mas ele tá cobrando, reclamando muito. Festa do Mirassol que renasce na disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E o Sport tem a segunda derrota consecutiva e em 13 jogos acumula apenas 3 vitórias. Haroldo, nós vamos escolher o craque da partida. Mas, rapidamente, então, nós vamos então para a escolha do craque Tony, né? Tony, mais uma vez com a gente. Nesta vitória do Mirassol, Mirassol 2, Sport 1, placar final do jogo. Mirassol 2, Sport 1, placar final. Olha o Enderson, hein? Ele está... O caminhar da arbitragem no gramado até o vestiário, escoltado pela polícia, o Enderson acompanha reclamando e reclamando. Mas essa confusão vai dar o que aí, gente? Nada, né? Ele está reclamando... É isso que eu ia perguntar. Ele está reclamando de quê? Me diga. Ele deveria reclamar do péssimo rendimento do time dele. O time dele esboçou uma reação agora no final, mas muito pouco para um jogo tão decisivo como esse. O Sport não jogou nada no primeiro tempo, começou mal o segundo tempo, esboçou uma reação depois das mudanças. Nada mais do que isso, não tem o que reclamar, gente. Pelo amor de Deus, é transferir responsabilidade de novo. Antônio Gabriel, quem é o craque Tony do jogo? Tem nem o que pensar, né? Alex Muralha. Edinaldo Santos. Como eu disse a vocês, eu tinha engatilhado aqui o nome do Gabriel, me pareceu um jogador perfeito enquanto esteve dentro de campo, foi a melhor opção ofensiva do time do Mirassol, deu assistência, fez gol, merecia ser escolhido como o melhor. Mas, depois desse segundo tempo do Muralha, sem dúvida nenhuma, Muralha pelas grandes defesas realizadas. Por unanimidade, Alex Muralha, o meu voto já estava lá aos 45 do segundo tempo e ainda fez uma grande defesa no final para terminar de assinar, que é o craque Tony do jogo de hoje. O craque Tony, que como todo craque, também adora saborear a linha completa de produtos Tony. Salsicha, salsichão, linguiça calabresa, mortadela e o novo hambúrguer Tony. Tony, seu dia a dia com mais alegria. Antes de eu me despedir aqui, passar para o nosso João Vitor para confirmar a classificação e já acionar o nosso Edinaldo Santos, porque a bola vai rolar já para a Juventude Ituano. Torcida rubro-negra vai ter que secar muito aí o Juventude. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu gostaria que fosse bem interpretada, sabe, Antônio? É uma pergunta do contexto mesmo. Eu ouvi o presidente do Sport, Yuri Romão, dizendo que o Enderson queria já que ele renovasse o contrato para 2024. Foi a notícia dessa semana, né? O Yuri deu uma entrevista dizendo que, por ele, é o Enderson técnico de 2024. O Sport não tem ameaçada a vaga na primeira divisão, mas a vaga no G4 está ameaçada, mas vamos esperar a rodada com jogos até terça-feira que vem. Vai jogar já o Juventude, vai jogar o Guarani, vai jogar também o Criciúma lá na terça. Que clima é esse, hein, para o Enderson agora? O que diz o feeling do repórter aí para essa reta final da Série B, com duas derrotas consecutivas, essa ausência de rendimento que está comprometendo aí a vaga no G4, Antônio Gabriel? Haroldo, a essa altura, eu ficaria extremamente surpreso se o Enderson deixasse o comando do Sport. Porque é verdade que o Sport está vivendo uma oscilação e uma fase ruim na reta final da Série B. Mas essa oscilação e fase ruim não é de hoje. Não é de hoje que o Sport não vem se encontrando em campo. Não é de hoje que o Sport não vem jogando bem. Não é de hoje que até o Enderson vem errando em alguns momentos na maneira como o time entra. Não é de hoje que isso tudo está acontecendo. E o Sport vem mantendo o Enderson Moreira. Por declarações e declarações do executivo Jorge Andrade, do diretor de competições, o Augusto Carreras, e com essa declaração recente do presidente Yuri Romão, que por ele, Enderson Moreira seria treinador até 2024. Então, a essa altura, faltando 3 jogos para se encerrar a Série B, eu sinceramente duvidaria muito que o Enderson Moreira saísse do cargo de treinador do Sport Clube do Recife. Assunção! Neste sábado você confere mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aqui na Assunção. A nossa jornada esportiva começa às 14h, comando Moésio Loyola e um show de informações com os trepidantes da Assunção. Às 17h, a bola vai rolar. Série B, direto de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará. Narração Messias Alencar. Comentários J. Lacerda. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Plantão Esportivo Souza Filho. Torcedor, futebol show, você já sabe. É aqui na Rádio Assunção. Equipe Esportiva Moésio Loyola. A mais forte no esporte. Vem aí mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chave. Vamos lá, quem comanda o palpitão, KTO, é ele, o Perca. Christian Bergamin traz aí o primeiro jogo para Gilberto Júnior. Vamos lá então, Ajibá. Clássico Mineiro, América e Atlético. Atlético. Atlético. Para Marcos Vaz. Vai lá, desculpa. 1,71. Ok, para Marcos Vaz. Marcos Vaz, Grêmio e Bahia, na Arena. Grêmio. 1,71 também para o Grêmio. Bruno Muck, Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras. Palmeiras, 1,61. Matheus Maciel. Lopes tá por aí? Não, vai para Dias Lopes, eu sempre erro. Dias Lopes está por aí? Está sim, vamos lá. Então, Jesse Lopes, Bragantino e Corinthians. Bragantino. 1,62. E agora para ti, Matheus Maciel. Cruzeiro e Internacional, no Mineirão. Mineirão? Vai dar Inter, acho que vai até ganhar uma hora. Inter. Internacional, 3,40. Agora tu vê como são as coisas, hein, Matheus Maciel. Ele vai fechar e vai fazer o cálculo. A Jesse votou no Bragantino com uma odd baixíssima. Tu vê como em outros tempos seria o contrário, né? É. Giba. Seria a zebra do momento. É. Isso aí. Quanto é que tu botou aí, o Christian Bergamin? 10 pila? 10 pila, isso aí. O ganho total seria de R$282,47. Porque o Matheus não votou, né? Se fosse o Matheus, ele votaria alguma coisa absurda e a gente não ia ganhar nada. Melhor ganhar duzentinhos do que não ganhar nada, né, Matheus? É isso aí, Gilberto, mas eu votei. Votou no Inter? Votei, voto. Inter contra quem? Cruzeiro. A maior odd foi a do Matheus, 3,40 no Internacional. Tinha que ser ele, sempre ele. Mas vem aí ele, Gilberto Júnior, com a jornada esportiva entre Juventude e Ituano, jogo importante pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ficando por aqui com Bola na Rede. Rádio Caxias, sempre contigo. Bola na Rede. Futebol é Bola na Rede. Você está na Rádio Caxias, 93,5 FM. RadioCaxias.com.br. É hora do melhor do esporte. Vem aí, Jornada Esportiva da Rádio Caxias. No ar, o timaço campeão em emoção. Chegou, bateu, gol! Gol! Bateu pro gol, guardou! Vibre com a equipe da Rádio Caxias, sempre contigo. Está começando a nossa Jornada Esportiva. Gilberto Júnior. O foco é a bússola que nos guia em meio ao caos. E é este foco que o Juventude tem que ter de estar na próxima temporada na elite, que tem que ser a bússola que vai lhe guiar em direção a pelo menos 3 vitórias nessa reta decisiva do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, diante do Ituano, com todo o respeito que se possa ter a esta tradicional equipe do interior paulista, o Juventude precisa colocar os seus interesses, os seus objetivos, o seu sonho, o sonho de sua torcida acima de qualquer outra motivação que possa ter a equipe adversária, que ainda briga para não cair e que certamente vai tentar buscar alguma coisa em termos de pontuação aqui no Jacone. Mas eu acredito no Juventude, eu acredito na papada que vem chegando, que vai tomando o seu espaço, e eu creio que ano que vem o Juventude possa estar entre os 20 melhores times brasileiros disputando a primeira divisão nacional. É inadiável o resultado positivo. Em 4 jogos restantes, 2 são em casa. E fazendo-se valer do fator Jacone, aquele que sempre foi decisivo em prol do Juventude, o Alviverde pode sim chegar aonde quer, que é ao final desta Série B estar entre os 4 primeiros colocados na competição. E nós vamos contar todas as emoções de Juventude Ituano no futebol da Rádio Caxias FM, saudando também a Rádio Assunção Cearense, a Rádio Ubuntu em Bom Retiro e pela Rede Mundial de Computadores no site radiocaxias.com.br, no app Caxias Play, disponível para smartphones e tablets, e no canal Rádio Caxias Esportes no youtube.com/@radiocaxiasfm. Juventude Ituano, você vai ouvir com narração de Gilberto Júnior, comentários de Marcos Vaz, reportagens de Bruno Muck e Matheus Maciel, o torcedor camisa 12 Leonardo Bianchi, no plantão Christian Bergamin, na interatividade Jesse Lopes, na mesa de áudio e na operação da live Matheus Goli, Na reportagem digital, Raíssa Brito. Nas externas e na coordenação técnica, o Rodrigo de Oliveira. No futebol de Unimed, Nordeste RS, Malhas Ferju, Degesul Chevrolet, Supermercados Andreaça, Trilegal Tchê, Serra Claudi, De Ferro, Bali, ANC Urbanizadora, Tangisa, Eficienza Negócios Internacionais, Triquês Ferro e Aço, Elevar Empilhadeiras, Rema Arte Esporte, Ferramentas Gerais, Tecnofrio Equipamentos Frigoríficos e KTO.com. 12 graus de temperatura, céu encoberto, não chove, não vai chover. Se você está perto, tem aquele ingresso, vou, não vou, venha para o Jacone, porque daqui a pouco, a partir das 9:30, o couro vai comer para Juventude e Ituano. Vamos nessa, às 9:15, conferir os destaques do Futebol da Caxias. Os destaques do Juventude Grande do Sul, verde, que te quero verde, Bruno Muki. Desistir jamais, oportunidade para retornar ao G4 e assumir a vice-liderança. Juventude tem desfalques no time titular. Técnico Thiago Carpini confirma a equipe com Luiz Gustavo, Vini Paulista e Eric Farias como novidades. E o Ituano, as manchetes do time do interior. Paulista Matheus Maciel. O Ituano, que está 4 jogos sem marcar gols e 9 sem vencer. Equipe do técnico Marcinho busca ganhar para ficar longe do Z4. Mário Sérgio, Cadorini, Rolim e Carvalheira são as novidades do Galo de Tu. No segmento de opinião, comentarista do coração do Rio Grande, Marcos Vaz. É o momento da superação, da imposição, da simplificação para o Juventude que vem de um bom jogo diante do Vitória. Aí no QG de Esportes, destaques do plantão, Christian Bergamin. Além de Juventude e Ituano, mais 2 jogos movimentam a Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira. O Mirassol já derrotou o Sport em sua casa. Londrina e Guarani, a bola rola 9:30, assim como a partida aqui em Caxias. E no futebol internacional, o destaque é para as principais ligas europeias e a Copa da Liga Argentina. Ei, você aí ligadão com a gente aqui, tá na hora da sua participação através do WhatsApp 32893093 ou comentando a live no canal Rádio Caxias Esportes. Já são 316 pessoas conosco no YouTube, apenas 109 likes. Vamos para 200 likes antes de começar o jogo. Será lindo demais se isso acontecer. Vai pro like, bota um joinha pra gente. Quer compartilhar nos grupos de WhatsApp? Compartilha também nas suas redes sociais, para que todo mundo acompanhe a transmissão de futebol nas ondas da Rádio Caxias. Trilegal Tchê, diversão e prêmios para toda a família, são casas, carros, motos, dinheiro e muito mais só para quem é daqui. E o melhor, você está colaborando para as ações da PAI aqui do nosso estado. Vamos nessa, ouvintes do Brasil, gente do rádio. É hora de escalar e numerar as equipes, começando pela escalação do Juventude Grande do Sul, Bruno Muki. Juventude, um passado de glórias que no futuro quer estar na Série A. E para estar na Série A é necessário vencer. O técnico Thiago Carpini confirma o time com o goleiro Thiago Couto 1. Na lateral direita, Vini Paulista, 36. Dupla de zaga com 23, Luiz Gustavo e 4, Danilo Bosa. Na lateral esquerda, o capitão Alan Ruschel, 28. Meio de campo com 5, Jean. Jadson, 16. E 8, Matheus Vargas. Na frente, 9, Eric Farias. 11, David. E 19, Gabriel Talhari. Banco de reservas, 12, Léo Vieira. 7, Emerson Santos. Robertinho, 14. Anderson. Anderson Prestes, 15. Rafael Furtado, 20. Kelvin, 21. Kelvi, 25. Juan, 29. Echaporã, 33. Daniel Cruz, 39. Mandaca, 44. E 95 para Cati. Time banco do técnico Thiago Carpini. Time banco do Juventude, Malhas Ferju. Só nas Malhas Ferju você encontra edredom Altenburg Casal por R$ 79,90 e camiseta Fatal Surf por R$ 34,90. Malhas Ferju na BR-101, Trevo Norte de Imbituba. Confira mais em ferju.com.br. Já recebi o recadinho do amigo Nivaldo, tá lá na linda Imbituba, aguardando os nossos ouvintes e na torcida pelo Juventude Grande do Sul. Vamos saber a escalação do Ituano, Matheus Maciel. O Ituano do técnico Marcinho, que está 9 jogos sem vencer, busca ganhar para seguir fora do Z4 e escala equipe com 12 Jefferson Paulino, 2 Yuri, 3 Claudinho, 4 Marcel, 6 Mário Sérgio, 5 José Aldo, 8 Rafael Carvalheira, 10 Ian Rolim, 7 Felipe Saraiva, 11 Emerson Urso e 9 Matheus Cadorini. No banco, 1 David, 13 Pacheco, 14 Rafael Pereira, 15 Franzan, 16 Cauã Richard, 17 Hélio Borges, 18 Vinícius Valheiro, 19 Felipe Fonseca, 20 Vinegra, 21 Martã, 22 Thiaguinho e 23 Wesley Pomba. Time banco do Ituano para Degesul Chevrolet. Degesul Chevrolet aqui da Serra é do Rio Grande do Sul e arbitragem do jogo. Olho neles, Bruno Mucchi. Olho neles, Diógenes José Padovani de Andrade. É o árbitro da partida do Espírito Santo. Auxiliado pelo Luanderson Lima dos Santos, FIFA da Bahia. E Rafael Trombeta Paranaense. Quarto árbitro, Jonathan Vivian do Rio Grande do Sul. Assessor da arbitragem, o paraense, Fernando de Castro Rodrigues. VAR, Adriano Milkvisky, Paraná, Luciano Rogenbaum, Paraná, e Ítalo Medeiros de Azevedo, Rio Grande do Norte. Diógenes José Padovani de Andrade, funcionário público, 44 anos. Árbitro capixaba, apitou 13 jogos na Série B 2023. Arbitragem no campo, no VAR e de todo lugar do Brasil para Unimed Nordeste RS. Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Trazendo os números, o que eles nos contam de Juventude Ituano, Christian Bergamin. Juventude e Ituano se enfrentaram uma única vez na história por jogos oficiais, justamente no primeiro turno desse Brasileirão Série B, em Itu, no estádio Novelli Júnior. O resultado, empate em 1-1. Quem marcou para o Alviverde foi David da Hora e o gol do Galo foi marcado por Quirino. O histórico de Juventude e Ituano é para Bali. Com Bali, a energia tá on. No segmento de opinião, comentarista do Coração do Rio Grande, Marcos Vaz vai projetar, vai comentar Juventude Ituano, Marcos. É isso aí, Gilberto, segue a luta do Juventude rumo à Série A do Campeonato Brasileiro e segue também uma perspectiva muito positiva de que o Juventude efetivamente possa concluir com esse objetivo tão importante e que gerou uma perspectiva e uma expectativa do torcedor do Juventude. Hoje é mais um passo. Hoje o Juventude tem mais um clube, uma equipe, um adversário que é da parte de baixo da tabela, que ainda não solucionou seu problema de rebaixamento. Mas esse é o momento da superação, porque afinal de contas o Juventude hoje não terá três titulares, jogadores importantes como o Zé Marcos, o Reginaldo e o próprio Nenê. E mais uma opção que é o Dani Bolt. Por isso até uma improvisação na lateral direita com o Vini Paulista. É o momento da imposição, porque quem quer chegar na Série A, e o Juventude está lutando por isso, né? Já cumpriu todas as etapas, essa é a última etapa, é lutar por isso e concretizar esse anseio. Então precisa se impor aqui dentro do estádio Alfredo Jaconi. E por fim, a simplificação da escalação, buscar aquela formação que melhor rendeu até agora, manter aquilo que foi trabalhado ao longo dessa Série B. É claro que hoje, por exemplo, uma alternativa dos três atacantes, porque não tem o Nenê. E foi com os três atacantes, e tendo em outros jogos essa estratégia, sem o Nenê, o Juventude conseguiu resultados positivos. Vai ter Vini Paulista na lateral direita, por ele ser um atacante de origem e se tornou um meio-campista, ele possa fazer uma função, acrescentar um pouco mais ofensivamente, como um lateral precisa fazer, e principalmente para equilibrar, ter uma saída dos dois lados, com o Vini Paulista e também com o Alan Ruschel. Os dois volantes, que são um suporte no time do Juventude, o Jean Irmer e o Jadson, e o meia, o Matheus Vargas. Vamos esperar que o Eric Farias faça um bom jogo. Então, tudo que se quer ao final desse jogo é que o Juventude consiga vencer o Ituano, Gilberto. A primeira palhinha do comentarista Marcos Vaz para a Eficienza Negócios Internacionais. Na hora de importar ou exportar, conte com os melhores. Fale com Eficienza Negócios Internacionais. Leonardo Bianchi, o torcedor camisa 12 de Triquês, ferro e aço, produtos e serviços ligados ao aço. Fone 21087700. O que esperar desse jogo, dessa partida, que é uma das quatro decisivas que o Juventude tem nesse campeonato ainda, hein, Leonardo? Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Caxias, boa noite, Giba, e boa noite principalmente à torcida do Juventude. Olha, eu espero uma vitória, espero a imposição do time, espero que a gente não sofra defensivamente, e arrisco o placar de 2-0 para hoje. 2-0. Estaria onde agora se estivesse na arquibancada nesse momento? Qual dos setores do estádio, Leonardo? Olha, geralmente eu fico aqui na Ferradura Sul, ali junto com a torcida, e tento fazer minha parte sempre. Muito bom. Então hoje é daqui de cima. Leonardo Bianchi, o torcedor, camisa 12 de Triquês, ferro e aço, produtos e serviços ligados ao aço. Fone 21087700. Só nas malhas Ferju você encontra sapato pegada por R$ 189,90 e toalha de banho Teca por R$ 14,90. Malhas Ferju, na BR-101, Trevo Norte de Imbituba. Jesse Lopes, primeiros recados na transmissão, e como é que a turma te acha aí para mandar um recadinho pra gente, hein, Jesse? Todo mundo pode participar pelo WhatsApp 3289-393 ou comentando a nossa live no YouTube, Rádio Caxias Esportes. Já temos aqui o Jean Sutil. Hoje é 2-0, fora os ameaços. A Série A tá logo ali, e rezar para não chover. Ele que está direto do Alfredo Jaconi. Temos também o André Foquezato. Boa noite a essa grande equipe esportiva da Rádio Caxias. Na torcida pela vitória do Juventude rumo ao acesso da Série A. Diba... Galera, para elevar empilhadeiras, conte com nossa força. Alugma empilhadeira, fone 3211-3219. É elevar empilhadeiras para você. Bom, a conversa final dos jogadores do Juventude, a conversa final dos jogadores do Ituano. Rapidinho, terminou o jogo do Sport e tem mais um jogo que começa também junto ao aqui do Jaconi, né, Christian? É isso mesmo, Giba. O jogo iniciado às 7 da noite lá no José Maria de Campos Maia. O Mirassol venceu o Sport por 2-1, gols do Gabriel e do Chico Kim, ex-Juventude. Quem descontou pro Sport foi o Wanderson. Agora, junto de Juventude e Ituano, às 9:30 da noite, lá no Estádio do Café, em Londrina, tem Londrina e Guarani, outro jogo para papada ficar ligada, Giba. Muito bem, Christian Bergamin, rapidinho, pontuação do G4 e como é que tá o Juventude? O G4 tem o Vitória, líder, 65 pontos, logo atrás o Atlético Goianiense com 60, o Sport é o terceiro com 59, o Novo Horizontino é o quarto com 57. O Juventude, no momento, é o sétimo com 57, mesma pontuação do Novo Horizontino. Com uma vitória, vai para vice-liderança. Com um empate, caso o Guarani perca, o Juventude assume a quarta colocação, Giba. É, então tem boas condições. Christian Bergamin, o plantão de ANC Urbanizadora. Ei, você que quer dar conforto e segurança para sua família, visite e surpreenda-se com os condomínios fechados da ANC Urbanizadora. Olhe para o rádio, imagine o jogo. À direita está o Juventude, à esquerda está o Ituano. Se o Juventude, se a gente fizer aquela leitura, né, que eu gosto sempre de fazer, imaginário, o Juventude está atacando contra o gol do Matos Sartori e está defendendo no gol da Hércules Galó. Diógenes José Padovani autoriza e a bola rola na Jaconeira. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Tem bola rolando. Domina Claudinho com a equipe do Ituano. Ele faz o passe curto na linha defensiva. O time do Juventude marca na linha central do gramado. Ela volta lá no Claudinho. Claudinho recuando com o goleiro Jefferson Paulino. O Paulino domina no bico da pequena área. Bate para o campo intermediário. Ela vai sobrar lá do lado esquerdo. Ali sai jogando agora o jogador Marcel. Marcel faz o passe. Toca ali pelo meio com José Aldo. Zé Aldo pelo lado esquerdo para Mário Sérgio. Tenta colocar para a linha ofensiva. O Ituano avança, o Juventude marca, tenta a retomada, o árbitro marca a falta. O Bruno Mucchi. Felipe Saraiva puxou do lado esquerdo para dentro, foi conduzindo intermediária, foi tocado pelo Jean. Falta marcada na esquerda, cabe até o levantamento para a área, mas o Ituano acaba optando por tocar curto. Começo de jogo aqui no Jacone, Malhas Ferju. Vem a bola agora pela canhota, ataca o time do Ituano, solta lá no fundo na tentativa do Urso, antecipação da defesa, não consegue tomar, mas aí teve falta de ataque. Falta porque houve a recuperação do Vini Paulista, conseguiu desarmar o Mário Sérgio, lateral esquerdo, escapava do Felipe Saraiva, o Mário Sérgio acabou puxando, cometeu a falta, posse de bola alviverde, campo defensivo. Como você protege a sua empresa? A proteção contra ameaças virtuais é essencial. Acesse serracloud.com.br e tenha backup em nuvem. Tentativa de bola do time do Juventude. E vem a bola para Alan Ruschel. Parado o jogo, marcada a falta aqui na entrada do campo de frente em cima do David da hora. Tem cartão amarelo já pro jogador camisa 2, Yuri, hein, Matheus? É isso aí, porque o Yuri deu aquela pegadinha no David da hora, que recebe a bola no lado esquerdo. Tem progressão ao ataque e ele acaba sendo derrubado então pelo jogador, o Yuri, que recebe o cartão amarelo fazendo uma falta por baixo, acertando o jogador do Juventude. Placar 0-0 no estádio Alfredo Jaconi, Bali. Bola dominada então pro Ju no meio campo, é uma falta que vai ser cobrada pelo Ju. Supermercados Andressa para toda a família. Alan Ruschel aqui do lado esquerdo, artilharia, já vai se posicionando perto da grande área. O Jean Irmer tá lá, o Talhari tá lá também, David se aproxima também. O jogador Eric Farias. Alan Ruschel vai para a cruzada. 2,5, primeiro tempo, no pé esquerdo. Levantamento na entrada da grande área. Rebate a defesa. Vai voltar a bola no meio campo agora com o Jadson pelo lado direito. O Jadson carrega, pede ao seu lado. Vini Paulista, ele prefere dominar ainda e girar. Joga a bola por dentro, mas joga errado no pé do Ian Rolim. Ian Rolim jogando ali com o Mário Sérgio. Mário Sérgio tenta devolução para a linha ofensiva. A bola é muito forte. Lá onde tenta o Felipe Saraiva, tão forte que a proteção é feita. A bola está fora do campo. Tiro de meta para a equipe do Juventude cobrar. A de ferro, reciclagem de metais, compra sua sucata. Liga 54 30 22 34 00. Emoção é no rádio, Rádio Caxias sempre contigo. No FM, no app, no site, no canal Rádio Caxias Esportes e na rede do futebol com a Rádio Ubuntu de Bom Retiro e a Rádio Assunção Cearense na linda capital Fortaleza pelo AM 620. Vai ficar a bola agora com o Thiago Couto. Ele sai da sua grande área, domina pro Juventude, procura seus companheiros, todos estão marcados, fechado o Ituano hermeticamente. Levantamento na linha ofensiva pro David. Rebate Yuri na volta do meio-campo. A tentativa de retomada do Taliari. Não domina, adianta. Corta Claudinho, joga com o Mário Sérgio. Levanta para o campo de ataque. Vai voltar a bola agora na dupla de zaga. Proteção pro goleiro Thiago Couto. Manda a bola para o meio-campo. Tentativa de desvio ali do David. Ficou a bola pro Taliari. Livrou da marcação. Soltou para Jadson, lado direito. Dominou, chegou, chutou alto pela linha de fundo. Matheus Maciel. Um ataque perigoso da equipe do Juventude. David da hora para o Taliari, abrindo a bola para o Jadson no lado direito, na entrada da grande área. Ele faz o disparo, procurando o lado esquerdo do Jefferson Paulino, mas a bola foi longe. Tiro de meta para o goleiro do Ituano. Placar 0-0, Andressa. Essa é a Rádio Caxias, sempre contigo. Trilegal, tchê, sua vida muito mais trilegal. Bola em Jefferson Paulino, soltando com Claudinho, lado direito do campo de retaguarda. Faz o retardamento de bola com o Paulino mais uma vez. Domina, soltando lá pro lado esquerdo. A bola agora para Marcel. Marcel sai jogando, dominando bola. Equipe visitante retrocede no Jefferson Paulino, no limite da grande área. Domina, observado pelo Gabriel Talhari e pelo Eric Farias. Leva na meia-lua. Bate para a linha ofensiva, procurando agora o Felipe Saraiva. Responde Vini Paulista. Volta a bola para Ian Rolim. Pro Saraiva. Domina na ponta esquerda. É desarmado. Bola retomada então por Vini. Vini para Jadson. Jadson tenta bater. Bate contra o adversário. E a bola sai para a linha lateral. É arremesso para a equipe do Juventude cobrar no campo de retaguarda. Movimenta-se então o time alviverde. Vem a bola com Danilo Bosa. Bosa aqui pelo lado esquerdo. Faz o passe. Deixa a bola agora para o Alan Ruschel. Alan Ruschel procurando David, marcação, vem em cima, ele tenta girar, não consegue, a bola sai, é lateral para a equipe do Ituano cobrar. A bola do jogo da Tecnofrio, equipamentos frigoríficos, tecnologia e qualidade conservando o seu produto. E a bola com a equipe do Ituano, de Yuri a Claudinho, de Claudinho a Jefferson Paulino, o goleiro que carrega no bico direito da pequena área, joga a bola aqui para lado direito do campo. Claudinho faz o passo, Juventude aperta o nó da gravata em cima do José Aldo e a falta de ataque, Matheus. É uma pressão na saída de bola da equipe do Ituano. E aí o Matheus Vargas acabou acertando o número 5, José Aldo. Falta defensiva para a equipe do Ituano. O árbitro vai lá, conversa com o banco da equipe do Ituano. É o Rafael Pereira, se eu não estou enganado. Conversa, pede amarelo para o jogador do Juventude. O árbitro está conversando. O jogo está empatado. 0-0 é o placar para Andressa. No final do jogo tem o lance. Tangisa quer ganhar 15% de desconto na sua conta de luz sem investir nada. Entre em contato com a Tangisa e faça seu cadastro. Fone 54-3208-4100. Bola lá do Marcel para Mário Sérgio. Volta com o Marcel, lado esquerdo do campo e retaguarda do Ituano. Observa os jogadores do Juventude que se aproximam. Domina Marcel, levanta para a linha ofensiva, procura lá no comando Matheus Cadorini. Responde a marcação, volta a bola para Jean, volta para Cadorini na sequência do lance. Falta. Jean pegou o centroavante da equipe do Ituano. O árbitro apresenta a marcação da falta ali no corredor central. É até perigosa, Muki. O protesto dos jogadores do Ituano. Olha que é a segunda falta do Jean Irmer e anteriormente ele aplicou na primeira do Yuri. Por isso o protesto, mas a arbitragem não aplica o cartão amarelo. Falta marcada entre o corredor central e a meia esquerda. Ajeita José Aldo na perna canhota, aliás na perna direita. Mário Sérgio na perna esquerda. Oportunidade na bola parada para a equipe do Ituano. KTO, escolhe o craque do jogo. O Gauchão de Futsal tem apoio da KTO, te cadastra em KTO.com, a quadra é nossa. Não é o Carvalheira, é o Carvalheira esse, o canhoto, né? É ele que está ajeitando. E o Zé Aldo. E o Zé Aldo, muito bem. Vai pra cobrança, Carvalheira, pé esquerdo, vai no canto, Thiago Couto, e toca pra escanteio, Muki. Defesaça de Thiago Couto, cobrança do Carvalheira, pé esquerdo, a bola passou pela barreira, ia no canto direito, talvez não fosse em gol, mas pra não correr risco, Thiago Couto esticou os braços, escanteio, lado esquerdo, José Aldo na cobrança. É, pelo replay aqui, eu acho que ela ia no cantinho mesmo, ela ia no cantíssimo. Talvez na trave, mas era muito arriscado. Vem a bola para Ian Rolim, cobrança rápida de escanteio, levantamento para a linha da grande área. Reparte a defesa ao viver de bola para a linha de lado, é lateral para o Ituano, lado esquerdo. O troféu do craque é da Remart Esporte, Rua Vidal Negreiro, 70, bairro Santa Catarina. Fone 35353566. Você aí ligadão conosco aqui no futebol da Rádio Caxias, indo a Santa Catarina, visite as malhas Ferju, são 15 mil metros quadrados de loja, Trevo Norte de Imbituba. Parcele suas compras em até 10 vezes no cartão. Vem pra movimentação de bola agora, equipe do Ituano. Bola pra Cadorini, jogou com o Ian Rolim, joga errado. Retoma Matheus Vargas, tenta o lançamento agora pra Talhari pelo lado esquerdo. É ele contra a marcação do Claudinho. Domina, recompõe já o time do Ituano. O Talhari carrega pro time do Juventude. Levanta. tentou na boca do gol, corta parcialmente a defesa, volta na ponta direita para Jadson, lateral da grande área, carregou, fez o passe atrás agora para Vini Paulista pela meia, vai cruzar, levantamento na grande área, rebate a defesa, vai voltar aqui pelo lado, toca fraco, Alan Ruschel vem atrás da criatura de Utalhari, foi tocado, é falta, Matheus Maciel, falta boa! É, chegou atrasado o número 11, o Emerson Urso, Utalhari estava recuperando bola após um passe do Alan Ruschel ali na entrada da área, no lado esquerdo. E aí o Utalhari foi rápido, né? E atrasado o número 11, o Emerson Urso. Falta boa. Muito boa, lado esquerdo, na entrada da área. Falta para a equipe Alviverde. Placar 0-0 no estádio Alfredo Jaconi Unimed. Vamos pro gol, papada. Vamos pro gol, papada. É na rede que a papada gosta. Agora vamos chegando aos 10 minutos desse primeiro tempo de jogo. Ajeita Alan Ruschel, ajeita Matheus Vargas. O Paulino prepara a barreira com dois homens. Autorização. Matheus Vargas, pé direito, centrou, afasta a defesa. Fica a bola agora com o Felipe Saravia pelo lado esquerdo, marcado que é. Ele tenta sair, não sai, tomou combate, acaba indo a bola pela linha de lado. É arremesso para a equipe do Ituano pelo lado esquerdo do campo de zaga. Aproveite o festival de aniversário da Ferramenta Gerais. Ferramenta Gerais marca. E quando marca, o Brasil confere! 35ª rodada, Campeonato Brasileiro da Série B, estádio Alfredo Jaconi. 10 minutos do primeiro tempo, 0 Juventude, 0 Ituano, Christian Bergamin. E pela Série B do Campeonato Brasileiro já encerrado, o Mirassol bateu o Sport por 2-1 no José Maria de Campos Maia. Além de Juventude e Ituano, também andamento no Estádio do Café, Londrina 0, Guarani 0. Domina a bola na grande área, Luiz Gustavo pro time do Juventude, ele bate de pé direito, levantando pra linha ofensiva, ela passa do Eric Farias, ele vai na corrida, vai também talhar e recua de cabeça, Claudinho pra Jefferson Paulino, que já sai jogando, deixa a bola pra Marcel pelo lado esquerdo, sai jogando o time do Ituano, bola colocada pra linha ofensiva, pra Felipe Saraiva, devolve a bola por dentro, agora com o José Aldo, tenta a bola longa pra ponta direita, agora pra Emerson Urso, domina o Urso, tentou cruzamento, dá um soco, Thiago Couto, fica a bola pra David, bate, a bola bate em cima, não foi na mão do cara, mas ficou para Alan Ruschel, bateu, ela volta de graça pro Ituano, aperta a marcação, sai com bola e tudo, jogador do time paulista, o Marcos Vaz, 11 do primeiro tempo e o jogo, Marcos. É um início assim difícil pro Juventude, porque o Ituano, na saída de bola do Juventude, aquela famosa saída com três, tá uma marcação, consegue encaixar uma marcação, portanto não dá espaço pro Juventude. O Juventude também tem que abrir o olho, porque o Ituano, quando ataca, coloca muita gente em cima da última linha, em cima da linha defensiva do Juventude. E atenção nos volantes, porque os volantes estão jogando com liberdade. E essa bola está entrando, ora de um lado aqui do lado direito, trabalhada pelos volantes, e ora entrando lá para o lado esquerdo. Então tem que cuidar isso aí, tem que encurtar essa bola chegando nos volantes do Ituano, que até agora estão tendo liberdade. Marcos Vaz para Eficiência Negócios Internacionais, na hora de importar ou exportar, conte com os melhores, vale com Eficiência. Vem pela esquerda o Juventude, agora com Alan Ruschel, 12 minutos e 40 do primeiro tempo, já bola para David pela ponta canhota, domina contra a marcação do Emerson Urso, faz o passe atrás agora para Alan Ruschel pela intermediária canhota, domina ele a marcação do Ian Rolim, devolveu na ponta agora para o David, foi tocado, o árbitro marca a falta do Emerson Urso, é falta boa para a cruzada na grande área, Matheus. É, novamente chegou atrasado o jogador da equipe do Ituano, número 11, o Emerson Urso, a segunda falta dele. Essa vez em cima do David da hora, que estava recebendo a bola na ponta esquerda. E aí o Emerson acabou fazendo a falta para a equipe do Juventude, lado esquerdo. Placar 0-0 para Di Ferro. 13 minutos, é o mesmo cardápio do lance anterior, no pé direito Matheus Vargas, no pé esquerdo Alan Ruschel, a força aérea está indo para a grande área, capricha Verdão, a autorização do árbitro do jogo, Alan Ruschel, pé esquerdo, segundo poste, ela passa e se perde. em qual linha, né? De fundo, né? De lado, né? De fundo, é tiro de meta, né, Matheus? Isso aí, tiro de meta após o cruzamento do Alan Ruschel, procurando segundo pau, claro, o Boss indo na bola, mas aí ele não alcançou, tinha dois jogadores na marcação, a bola tava sobrando pro David da hora, chegou atrasado, quase ele colocou na rede, o placar é 0-0 de ferro. Leonardo Bianchi, o nosso torcedor camisa 12, está gostando desse início de jogo, Leonardo? Olha, Giba, o jogo está bem morno e o Vasco está certo, a gente não, nosso meio campo não está legal. De repente teria que rever essa questão do na direita aí. Rever a questão do, deu um cortezinho? Do Vini Paulista. Do Vini Paulista. De repente deixar ele no meio campo, né? Pois. Onde é que ele joga bem. O Leonardo Bianchi é o torcedor, camisa 12 de Trinquês, ferro e aço, produtos e serviços ligados ao aço, fone 21087700. O Juventude sai agora com Luiz Gustavo pelo lado direito, câmara e retaguarda, faz o passe, curta a bola para Vini Paulista, domina, devolve a bola para Luiz Gustavo, linha defensiva pela direita, vem para a esquerda agora com o Danilo Bosa. Bosa carrega, deixa a bola para o Alan Ruschel. Alan Ruschel marcado pelo Urso, já faz o passe para David, gira o corpo, engana a marcação, tenta sair pelo lado, chega, toca na bola, Yuri. Lateral para o Juventude, entrada do campo de frente pela esquerda. Supermercados Andressa para toda a família. Movimenta-se agora Alan Ruschel com a equipe Alviverde, 15 do primeiro tempo, placar de 0-0. Em seguidinha tem os recados no WhatsApp e no canal do YouTube. Vá participando. Em seguidinha, a Jesse Lopes traz a sua participação. Vem pela direita agora o time do Juventude. A bola de Jadson dominou, soltou no câmbio de frente, lá pela beiradinha. Tenta Vini, devolução é feita. Eric avançou, cruzou, fechado. Paulino vai lá para abraçar. Matheus Maciel. Agora na velocidade, Jadson para Eric, isso no lado direito de ataque para Vini Paulista e para Eric. Aí ele vai na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola bate no jogador do Ituano. Aí o Jefferson sai da meta, faz a defesa com tranquilidade, 0-0. Jesse Lopes e a participação da galera, Jesse. Pessoal participando pelo WhatsApp 3289-393 ou pela nossa live no YouTube Rádio Caxias Esportes. Laércio de São Paulo desejando uma ótima transmissão. Ju vencendo assume a terceira colocação. Vamos subir ano que vem voltando para a Série A. E a Sandra Macedo dizendo que só a vitória interessa, Giba. Galera participando, interagindo conosco.